Caderno de serviços. Informe publicitário. Os passos certos para uma boa mudança. Você vai se mudar? Cuidado, mudanças trazem problemas. Você está saindo de um flat para um apartamento ou para uma casa como residência definitiva? Use a cabeça. Não faça nada sem pensar direito. É o que nós lhe propomos. Em primeiro lugar, contrate uma boa empresa. Depois, selecione o que levar para uma casa nova. Assim, você vai saber pôr cada coisa em seu lugar. Não leve objetos ou móveis inúteis. Inutilidades só atrapalham. Nem você, nem os funcionários da mudança têm o que fazer com elas. O maior trabalho acontece na véspera. Mas, pelo menos, você entra na nova residência com mais tranquilidade.